Tipo assim, só tem que tá esperto de olho nos neguinhos. Que quer atrasar os lados, mas não é mal pra mim. Toque um bem naquele cabuloso que faz tremer vocês. E avisa aquela mina que eu sou a bola da vez. Fumaça só, que os pretos somem. Pneu queimando no asfalto, caralho. Lá vem os homens. Dá nada não, não tem flagrante. É só um Opala 69 e um preto no volante. Pancada na lava. A noite é pra, mas se os cambé não é bar, eu vou atrás das vagas. Pancada na lava. A noite é pra, mas se os cambé não é bar, eu vou atrás das vagas. A noite é pra, mas se o cambé não me passa, eu vou atrás da faca. Cê me ligou, né? Eu vi, tô no postinho do bombeiro. Hoje tá foda, pivete, eu tô pra tocar o puteiro. Pra cima e pra baixo, a pala corta o vento. Luzes, sirene, se for os gambé não aguento. Malocos flagrante, que hoje não quero problema. Tá tudo armado e as mina tão no esquema. Colou na vila outro dia, e pô no celular. Marca aí rapidinho, neguinho, que eu vou buscar. Pancada na lata. A noite é pra, mas se o cambé não me passa, eu vou atrás da vaga. Pancada na lata. A noite é pra, mas se o cambé não me passa, eu vou atrás da vaga. Viajei na conversa dos malandro. É só mais um no carro, tá falando. Vai vendo neguinho, o nego aqui tem malícia. Miliano de favela, miliano na pista. Tem uns que se quita quando tão com os revólver. Desse tipo nem cola, no bolinho não se envolve. O grave bate e a lombra sobe. Quem tá desanimado rapidinho se resolve. A noite se mostra generosa demais. Pra quem quer sair, dormir jamais. Só pancada na lata. A noite é pra. Pancada na lata. A noite é pra. Mas se o cambé não me passa, eu vou atrás da vaga. Pancada na lata. A noite é pra. Mas se o cambé não me passa, eu vou atrás da vaga. Só o vez.